Panorama Agrícola para 20 de setembro de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, estamos abrindo o Panorama Agrícola desta terça-feira, 20 de setembro, de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: na vida tudo é passageiro. Uma dica para você tirar o cheiro ruim da geladeira. Confira no noticiário o Programa Estadual de Educação Ambiental, lançamento em Florianópolis. Pesca Legal, seminário em São José, reúne 6 colônias e pelo menos 50 pescadores da região. E na entrevista de hoje, EPAGRE e SIDASC montam frente de trabalho para auxiliar o apicultor. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Cheiro ruim na geladeira? Use então um pouco de algodão molhado em essência de baunilha. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Sanidade apícola é o assunto da entrevista de hoje aqui no Panorama Agrícola. A EPAGRE e a SIDASC, a pedido da Secretaria de Agricultura do Estado, estão montando uma força-tarefa para buscar alternativas ao setor apícola, que enfrenta sérios problemas por conta da morte das abelhas. As perdas aqui em Santa Catarina, por conta da morte ou do sumiço das abelhas, já atingiu este ano 100 mil colmeias, perto de 40% do total. E das 6 mil toneladas por ano que são produzidas no estado, a produção este ano deve cair para menos da metade, menos de 3 mil toneladas durante o ano de 2011. O presidente da EPAGRE, Luiz Ademir Resman, fala aqui no Panorama Agrícola sobre o trabalho que está sendo feito pela EPAGRE para minimizar os problemas do produtor. Nós montamos agora uma força de trabalho, a EPAGRE, com 7 técnicos, um técnico do Planalto Norte, técnicos de Videira, técnicos da Serra Catarinense, mais precisamente Lages e região, técnicos do sul do estado e também técnicos do extremo oeste, para que busquem alternativas de solução ou pelo menos minimização dos problemas, especialmente na mortalidade de abelha. Em algumas regiões é questão de manejo, é questão de como trabalhar com as questões, mas em outros lugares nós temos vírus e temos outros problemas sanitários. Que agora nós montamos uma força de trabalho da EPAGRE junto com a SIDASC para que a gente busque pelo menos alternativas para viabilizar esse transtorno que está dando na apicultura de Santa Catarina. Com muita clareza, com muita sobriedade e com muita transparência, porque o que nós precisamos nessa parceria com a Secretaria da Agricultura, o secretário João Rodrigues tem insistido de que nós precisamos sim achar solução e não cada vez complicar a situação da apicultura. E a solução é através de uma assistência técnica, mais personalizada, mais dirigida. Tanto é que nós vamos pegar um grupo de pesquisadores agora, vão participar do Congresso Mundial de Apicultura que vai acontecer na Argentina, para justamente nós discutirmos essas questões de toda a cadeia apícola de Santa Catarina. Para o Congresso Internacional de Apicultura, de 21 a 27 de setembro em Buenos Aires, Argentina, a EPAGRE está enviando 4 técnicos. Aqui em Santa Catarina, além dos problemas de manejo, nozemas, que são fungos, vírus e ácaros, é que tem matado as abelhas, segundo testes de laboratório. A mortalidade das abelhas também atinge a fruticultura, porque a polinização nos pomares depende diretamente das abelhas. Só no ano passado, os fruticultores de Santa Catarina contrataram mais de 60 mil colmeias para esse serviço de polinização. A redução da atividade apícola, naturalmente, que reflete nos pomares. E neste ano, com a falta de abelhas, o preço do aluguel das colmeias subiu de R$ 45 para R$ 60. Aqui no estado existem 50 associações de apicultores. Aproximadamente 30 mil famílias possuem abelhas nas suas propriedades. E mais de 3 mil famílias têm na apicultura uma das suas principais fontes de renda. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. Esta semana, na quinta-feira, dia 22 de setembro, acontece na Escola do Mar em São José, Seminário Regional da Pesca Artesanal. Janaína Banvart, oceanógrafa da Epagre, está coordenando esse evento e fala aqui no Panorama Agrícola sobre o objetivo do Seminário Regional de Pesca Artesanal. Então, esse seminário ele vai abranger toda a região da Grande Florianópolis, desde o município de Tijucas até Palhoça. E a ideia é que cada município leve em torno de 8 a 10 pescadores e entidades, né, que representam a pesca, que são as secretarias de pesca, as colônias de pesca, para dar um panorama sobre as ações para o pescador se encontrar legal na sua atividade. Pesca legal é o tema desse seminário. Exatamente. Então vamos ter palestras sobre previdência, direito e deveres previdenciários, também sobre, na capitania dos portos, sobre documentação de embarcação, habilitação para poder estar no mar. E o Ministério, que é um dos patrocinadores do evento, também vai estar presente falando sobre a carteira de pescador artesanal. Ministério da Pesca e Aquicultura. Bem, Janaína, aqui de Florianópolis, São José, até Tijucas, esse público desse seminário, quantas colônias de pescadores estão nessa região? Cada município tem uma colônia e todos os presidentes de colônia foram convidados a participar. Também a gente convida a todos aqueles pescadores que tenham interesse, podem se inscrever na Epagre. Dia 22, quarta-feira, na Escola do Mar, em São José. Janaína, na sua avaliação, qual é o maior desafio desse setor da pesca artesanal no momento? O maior desafio é realmente um aumento da participação, rumo a uma gestão compartilhada dos recursos naturais, né, para que o pescador possa ele mostrar a sua visão sobre o ecossistema também, né, porque hoje a gente tem muitos órgãos que atuam na regulamentação da pesca e nem sempre o pescador se sente bem representado. Você acha que o pescador hoje está satisfeito com a pesca extrativista, o que ela rende para ele, ou os desafios são outros, de aumentar a produção, enfim? A gente sabe que uma atividade extrativista, a gente sempre tem que tomar cuidado nessa visão de aumentar, né? É mais o cuidado que tem que se ter para o recurso se manter sustentável com a pescaria atuando sobre ele, né? Então, são relações bem específicas que a pesca tem. Hoje a gente sabe que a gente tem problemas dentro da pesca artesanal, principalmente com algumas espécies, peixes, alguns organismos que já se encontram bem em menor quantidade do que se costumava ver, né? Mas a pescaria do camarão, por exemplo, na nossa região, que tem municípios bem fortes nessa pescaria, os pescadores têm um bom rendimento econômico, né? Assim como o pessoal que trabalha com a parte de redes e de peixes, mais em mar aberto, né? Aqui na região de Florianópolis, Palhoça, que também tem as safras da tainha, então ainda se consegue ter um bom rendimento. Nessa região da Grande Florianópolis até Tijucas, mais ou menos quantas famílias dependem da pesca? A gente tem em torno aí de 6 mil famílias, de acordo com os dados oficiais do Ministério da Pesca. A gente sabe que isso é um número complicado, porque tem algumas interferências ali sobre a questão de que pessoas se associam para ter o seguro defeso. Então, às vezes, pode não ser a representação real, mas a gente sabe que pelo menos aí 70% a 80% desse número, com certeza, trabalham diretamente com a pesca e dependem da atividade. falou aqui no Panorama Agrícola sobre o Seminário Regional de Pesca Artesanal, que acontece nesta quinta-feira, 22 de setembro, na Escola do Mar, em São José, a oceanógrafa Janaína Banvard. É hora das notícias. Será lançado hoje, a partir das 9 da manhã, na Assembleia Legislativa em Florianópolis, o Programa Estadual de Educação Ambiental, dentro do primeiro Encontro Catarinense de Educação Ambiental. Além do lançamento do Programa Estadual de Educação Ambiental, o encontro terá a apresentação cultural do Teatro dos Três R's na Trilha do Lixo, hoje, a partir das 9 da manhã, em Florianópolis. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.